vi un cego mendigando no camino. Es que él te vio. Pues un cego clamaba así. Ajuda-me, Jesus, filho de Davi, tenha de mim compaixão e queira ajudar-me. Ajudar-me, Jesus, filho de Davi, tenha de mim compaixão e queira ajudar-me. Jesus curou aquele que clamava assim. Jesus, filho de Davi, tenha de mim compaixão e queira ajudar-me. Paixão e queira ajudar-me.